Seção 143 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Ceticismo. Desci um dia ao tenebroso abismo, onde a dúvida ergueu o altar profano. Cansado de lutar no mundo insano, fraco que sou, volvi ao ceticismo. Da igreja, a grande mãe, o exorcismo terrível me feriu. E então, sereno, de joelhos aos pés do Nazareno, baixo rezei em fundo misticismo. Ó Deus, eu creio em ti, mas me perdoa, se esta dúvida cruel qual me magoa, me torna ínfimo, desgraçado réu. Ah, entre o medo que o meu ser aterra, não sei se viva para morrer na terra, não sei se morra para viver no céu. Fim do poema.